Decolou de Salvador aos 2-0, controle é 1-2-0, decimal 8, boa tarde. Boa tarde, 2-0-8. Que retorno de Sierra, novembro Yankee, Yankee Juliette Sierra Tango. Assino o código 0236 e confirmo sua altitude, pessoas a bordo. Eficiente, mantém-se condições visuais. Pro de Paripe, após rotatória, o ajuste 1-0 no 7, operação visual Juliette Sierra Tango. Trip 562000 e dá-lhe descida, senhor. Trip 5626, desça 4000 pés, ajuste 1017. 4000 pés com 1017, o 5626. Escuta. Controle, gol 1333. Com 333, contato radar, Cidadel. Cidadel, gol 333. Com a ponte. Pousou em grupo Zulograto, Sierra Tango. O 1394 está pronto para o táxi, tem 3 horas e 40 de autonomia. O Fernando Campinas e 192 pessoas a bordo. 192 a bordo? Perfeitamente, 192. Ok, táxi Indial, pátio Indial, Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indial, espera 186. Boa tarde, solo de Salvador, Oxané 6142. Está com a informação Oscar, autorização 390 Recife. Recife 350, Zé Peruísque 58. Subida por curva esquerda após a decolagem. 54 no 3 é o código, 1208 é o controle. Ente autorizado 350 para Recife, Oxané 6141. Cola da pista no 0, saída Puca Aru. 54 no 3 no transponder, 1208, controle de saída, Oxané 6141, posição 6. Correto, para puxa sanar. Chamar 6141. Solo Salvador, Oxané 6315, box 04, pushback acionamento. Sente, aguarde, 6315. Trip 5626, após pelo desça 2000 pés, ajuste 107, reporte localizador, pista 10. Após pelo utilizando 2000 pés, 1017, ele seria liberado da pista de velocidade pelo. Confirmando, restrita 2.500 pés do trip 5626, 2.500 pés. Temos um tráfego a 1.500 pés, vai cruzar o setor. Está sendo para 2.500 pés, solicitando a restrição da velocidade ali, a liberação da restrição da velocidade pelo. Esse é o critério. Sierra Tango, tráfego 10 horas 9 milhas, um ATR-72, livrando 5.000 para 2.500 pés rumo ao sudoeste. Boa tarde, a linha decola da 1-0, o vento é 1-2-0 graus com 5 nós. Livre a linha de decolagem da pista 1-0, vou no 394. Zulu Novander, manter-se em condições visuais, 085, chame Recife 125, decimal 45, altera. Inferno 2685. Lima, Kilo Bravo, livre o táxi, chame para ingresso na 17. Alô, Chané 63, 5. Confirmar um minutinho, só para poder guardar com a equipe pessoal aqui, a gente vai aguardar. 6315, o senhor está aguardando apenas o início do táxi do Tandja, vai iniciar em poucos instantes. Assim que o mesmo passar retaguarda, o senhor inicia no 4. Tá bom, obrigado. Então, após o Tandja, inicia no 4. Obrigado. Quilo Bravo é o solo, a torre. Então, decolarada 35, em coordenação aqui com o tráfego da torre e do controle, chame para ingresso na 35. O controle solicitou apenas que após a decolagem da 35, mantivesse a proa até o contato com o mesmo, ok? Era 286, na 319. CP 562000 está autorizado, aliás? 5626, desça 2000 pés, autorizado, final ILS, hoje é 1017. 2000 autorizado, ILS, 5626. Motor de Salvador, boa tarde, voo 642, informação. Controle em 120.8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Gol 333. Gol 333. Prossiga. Passa 1970 para 360. Apoia, só confirma. Apoia, Leda, voa Bridge. Afirmo, Leda Bridge. E chame agora Recife 128.8. Alterna 126.6. 288, 1266. Uma boa tarde. Controle, boa tarde. Gol 394. Gol 394, contato radar, saída da EL. Saída da EL. Turista direto da EL, senhor? Direita pro de da EL 94. Direto da EL 394. 5626 estabilizando no localizador. Trip 5626, complete LS, chame torre 386. Muito obrigado, bom tradicional. Filete Serra Tango, para o circuito de tráfego, chama agora a torre 186. Torre Salvador, boa tarde, trip 5626. 5626, boa tarde, tá livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, meia dúzia de nós. Utilizado o pouso, cabeceiro no zero, trip 5626. Confirmando na 10 o pouso, né? Afirmo. Ok, 10, 130 com meia dúzia de nós. Gente, eu sei que me adivinha. Triplo Papa Romeu Lima, Matéria 5810, 500 pés, reporte buraquinho para cruzamento do campo. Reporte buraquinho para cruzamento. P3, após o ATR da Trip, a Lima tem a 10. Afirma, Gisla, após. Passagem do trip, a linha mantém, tá 3193. Paulo, Jolapá, Paulo. Filete Serra Tango, livre final do 7, reporte a 3 milhas da cabeceira. Vai parar. Quilo Bravo, mantém a posição, aguarde. Tem um tráfego para pouso na 7, após será autorizada a sua decolagem. Salvador, Oceanair 6315. 108 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Indial, ponto de espera, chame torre 18-6. Ponto de espera 18-6, 63, 05, Sou 648, após ETAP, desça 2 mil pés, ajuste 1017, reponte localizador, pista 10. Após ETAP, 2 mil, reportagem de pista localizador, 1417. 2 mil, igual a 7, baixar travado, Juliette, Ceará-Tágua. Juliette, Ceará-Tágua, livre pouso 917, o vento é 130 graus, meia dúzia de nós. Qual é o pátio de estacionamento? Agora eu vou para a opção. Ok, pátio 5, após o pouso vai dar passagem. Vai dar passagem à aeronave que está saindo do pátio 5, ok? Então tio, a tela está na prova. O trip 5626 no solo aos 32. Ao livrar à direita, chame o solo 121 decimal 9, boa tarde. Ao livrar 219, boa tarde, senhor. Ponto espera, dono zero, pronto, 6315. 6315, mantenha o ponto espera, dono zero. 6315. 5626, ataque autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5626. Ele vai colar, ajuda 3193. Juliette Ceará-Tango, seu solo aos 33, eu solicito que o senhor faça um backtrack curto, dando passagem, a aeronave vai decolar da 35, ok? O Lima Kilo Bravo, tá livre ingresso, atento ao colega, reporte alinhado na 35. A 6315, livre ingresso, a Lima tem a 10. A Lima tem a 10, 6315. 3193 decolou os 34, controle 1208, boa tarde. 1208, boa tarde, bom trabalho, tá? 3193. Juliette Ceará-Tango, boa tarde. Gol no 394, chame Recife, frequência 1288, alterna 1266. 1288, 1266, gol 394. Papá Romeu Lima, chama agora a torre 186 para cruzamento do campo. 786, grato, Papá Romeu Lima. Torre Salvador, boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima na vertical de buraquinho para cruzamento do campo. O Papa Triplo Romeu Lima está livre cruzamento da 28, reporte para cruzamento da 35, agilizando o cruzamento. Livre da 28, vai reportar para 35, o Papa Romeu Lima. Direto da El. Direto da El, 35, 3193. Livre decolagem da 35, vento é 130 graus com 5 nós. Lembrando que após a decolagem vai manter a proa até a liberação do controle. O Gaúcha 6315, vai aguardar o instante para a decolagem, tem um helicóptero cruzando o campo na cabeceira 28. Entra na guarda, 6315. Papa Romeo Lima pode entrar na do vento da 28 sem interferir na decolagem do avião. Pode manter aí para o cruzamento, falta aí menos de um minuto para o cruzamento, está livre cruzar. Após o seu cruzamento ele decolará, ok? Agradecido, Romeo Lima. Curva direita após a decolagem, o código 5420 e o controle em 1208. Autorizado para o Galeão 360, primeiro aerovia Open Zulu 10, daí é o Leda Brilha saída, primeira curva direita, zona 5420 e chama controle 1208, estamos no 9, reportarei pronto. Correto, chama para posicionar. Obrigado. 208, boa tarde. 209, controle, boa tarde. Boa tarde, é Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo. Até a proa de decolagem, subindo ao 085, ao passar 2500 pés em rota. Até a proa de decolagem, a partir de 2500 pés em rota. Afirmo, não recebo seu modo Charlie, não tenho indicação de altimetria, de altitude. Faço uma verificação. Agora está passando 1000 pés, estacionado o modo Charlie, você não recebe? Ainda não. Você tem uma verificação, caso não obtenha um sucesso, vou trocar o equipamento 2. Agora passando 1300. Ok, 1300 pés. Autorizado, deixa eu pegar o estado. Portarei 642. Boa tarde, qual 648? Estabilizou, baixou a trava. O gol no 648, repórter passando externo, baixa a trava. Reportará o 648. Papá Romeu Lima já livrou a 35. Ciente, Papá Romeu Lima, chama o controle 208, boa tarde. Boa tarde, senhor, muito obrigado. Papá Romeu Lima, 1208. O Oxa 6315, decolou os 39, controle 1208, boa tarde. 208, boa tarde, 6315. Ciente, reporte final Costa Azul, mantém a linha do litoral, Romeu Lima. Mantendo a linha do litoral, vai reportar na final o Papá Romeu Lima. Controle, Salvador, Oceania 6315, 1400, você escuta, solicita a proa de Dael, se possível. Oceania 6315, acione o código 5175, saída da Dael, direto da Dael da presente. 5175, direto da Dael. Fala Salvador, boa tarde, é o Azul 4131, informação lógica, pronto para a cota. 4131, está autorizado 360 para Campinas, via Pesolo 10, Bridge, a Pesolo no meio, após conforme a rota do plano. Subida da Euleta Bridge, curva direita, após a decolagem, 5434 é o código transponder, em 1908 é o controle. Autorizado nível 360, a Pesolo 10, Bridge, a Pesolo no meio. Prova até o Zulu, Trivia, Kubla, Kudive e Mendes na chegada. Saída da El, Leda, Bridge, curva direita, pista 10, transponder 5434, controle 208, Azul 4131, posição 1. Tá reto, deixa eu pegar o 3193, Chevy Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 3325. 125 decimal 1, 133 decimal 25, TAM 3193, bom trabalho aí, boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, o Papa Romeu Lima está visual com pouso. Sente frequência livre, Papa Romeu Lima. Livre, chama para regresso o Papa Romeu Lima, grátis. Lima, Kilo Bravo, quando pronto se estimar de pouso? 8-1-0. 1-8-1-0, Papiado. Lua 48 no solo aos 42, libere à direita, chama o solo 21 decimal 9. O 648, prossiga via alfa com a chance da Juliette. Chanel 6142? Prossiga. Vai iniciar no 06, permanece a autorização válida? Não entendi, senhor, repita. Vai iniciar no 06, o pushback funcionamento permanece válido? Ah, tá, mas já tá liberado ainda. Graças, obrigado. 1648, está autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 1648. Chanel 6315, Sami Recife, 1251, alterne 13325. 1251, 13325, Chanel 6315, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, comente. pushback. Para pushback, acionamento Oceané 6213, está no Finger 09. Autorizado, 9, chama para emitir táxi. Câmara para emitir táxi, Oceané 6213. Prossiga para Romeu Lima. Decolado Costa Azul com destino iniciar, 90 Mike Eco, acionado 0133, com 3 a bordo agora. Sente, matéria de condições visuais, QNH1017, reporte visual com local de pouso. Senhora, de acordo com a Costa Azul, o destino é para do Forte, vai cruzar o campo ainda. Sim. Reporte no Através de Pituaçu, Papá Romeu Lima. Vai reportar Através de Pituaçu, Papá Romeu Lima. Voltando para o táxi, o Xenair 6142, sobre 85 a bordo, 4 horas de autonomia, alternada Natal. Táxi autorizado, Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame Torre 186. Pátio Indy Alfa, 186, Corolla 6142. Voador, é o triplo Papá Romeu Lima para mais um cruzamento do campo, tá? Agora através de Pituaçu. Ok, reporte para o cruzamento da 35, ok? Triplo Papá Romeu Lima. Vai reportar, agradecido, senhor Romeu Lima. O sinal é 326, desça para o nível 050, chegada Mari. Autorizado, o sinal é 326, TAP.